Louvai ao Senhor, Ele é bom. Sua benignidade é para sempre. Quem pode contar suas obras poderosas? Quem anunciará os seus louvores? Louvai ao Senhor, nosso Deus. Em sua salvação nos regozijaremos. Bendito seja o seu nome, para sempre nós te louvaremos. Lembra-te de mim, ó Senhor, visita-me com a tua salvação, que eu veja o bem do teu povo e me alegre com a tua herança. Louvai ao Senhor, nosso Deus. Em sua salvação nos regozijaremos. Bendito do teu concerto e a nós misericórdia deu. Louvai ao Senhor, nosso Deus. Em sua salvação nos regozijaremos. Bendito seja o seu nome, para sempre nós te português e worship é com Cedi Tarpiano, Cedi Intei Duz BPM.